Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 12. O silêncio que se alongou fez despertar para a realidade da calma circundante, para a última pincelada que o sol dava no alto de São Lourenço, para a dureza da pedra onde se sentavam, para o zumbir dos insetos que recomeçavam a labuta, para a necessidade de regressar à vila e à casa. A fala tardou a vir. Que história! Fiz eu a promessa de escuteiro lá na capela e não sabia nada disso. Agora tenho de lá voltar para sentir o lugar. Mais importante é que tenhas aprendido alguma coisa. Mal nunca faças a ninguém. Por outro lado, deves conhecer o rifão. Faz o bem sem olhar a quem. Sabe que eu tenho a obrigação de tentar fazer uma BA, uma boa ação, todos os dias. É uma das regras do escutismo. E enquanto Manuel de Jesus assentia com movimentos de cabeça, José mudou de rumo. Mas o avô deixou-me com uma pulga no ouvido. E logo após a reticência que desenhou um ponto de interrogação no rosto do interlocutor... Que mistério é esse do que fez quando esteve na Grande Guerra? Os olhos do homem, por longos segundos, pareceram focar algo muito longínquo, mas presente, enquanto os gestos do corpo antecipavam a resposta. Foi um acontecimento que durou menos de um minuto, mas que nunca mais esqueci. E já lá vão 60 e tal anos. Espero que, pelo menos, me tenha tornado melhor pessoa do que seria. E regressando ao presente, que não parara de se esvair... Talvez um dia te conte, mas agora temos de preparar as coisas e ir para baixo, antes que a tua mãe e a avó comecem a ficar preocupadas. Para já, só acho que devo dizer-te, tudo o que fizeres aos outros, às mãos te vêm parar. E agora toca arrumar que se faz tarde. Não me vou esquecer, replicou o jovem, enquanto dava um abraço ao avô, tentando espantar a tristeza que se lhe instalara no olhar. 10 minutos depois, a chave, quase do tamanho da do céu, dava 2 voltas na fechadura e desaparecia detrás de uma pedra solta na própria parede do abrigo. Manuel, vergado mais aos 80 e tal anos que ao saco de couves que levava para casa, vizinhos, galinhas e coelhos, foi subindo penosamente, entre castanheiros e castinceiras, rumo à estrada sobranceira, seguido pelo neto que teimara em levar-lhe a cesta com coisas miúdas da horta. Começaram depois a descida, em fila, precavendo acidentes e, sobretudo, porque sentiram necessidade de dar voz ao silêncio que os pássaros desfaziam com chilreios. Tão velhinho que está o meu avô! O que é esta bondade de pessoa terá feito de tão mal para se atormentar ainda com isso? Em que irá ela pensar? Bebemos uma pinga d'água? Surpreendeu o ancião, enquanto alijava o saco do ombro. E continuou, sentando-se na borda do tanque de granito. Já tinhas reparado que o arranjo aqui da fonte do casão foi feito 5 anos antes de eu nascer? Vê aí a placa. Obras Públicas, 1889. Ovo! Naquele tempo, isto devia ser o equivalente a um posto de gasolina atual. A fonte para as pessoas e o tanque para os depósitos dos burros e bestas de carga. Largou José para aliviar a tristura que ainda emergia do ancião. Saciados, retomaram o caminho e o solilóquio interior. Junto à capela de Nossa Senhora de Fátima, Manuel de Jesus ajeitou a carga por forma a poder benzer-se. Repetiu o gesto em São Marcos, ao passar frente ao cemitério. E o neto, que desde que tinham entrado na vila, se colocara a seu lado, viu claramente os lábios a formularem uma oração sentida. Entraram no aperto da Rua da Carreira, entre saudações familiares das pessoas com quem se cruzavam, e, já quase a desembocarem na Praça da Louça, Manuel estendeu a mão livre e indicou: "Dá cá a cesta, eu levo-a lá à casa." "Não, já é tarde e até ao Recio já não é nada. Dá lá um beijinho à tua mãe e à Milu, cumprimentos ao teu pai e não digas nada da presa, que eu logo lhe falo." José virou-se para o avô velhinho e deu-lhe um beijo convicto nas faces que sorriram. "Um beijinho e um chiavó", recomendou ainda. "E não te esqueças, meu filho." O neto adivinhou. Ou não conhecesse a bondade sem limites do avô. E concluíram em coro, com um sorriso meigo fundido em amor puro. Quem bem faz para si faz. Notas coloquiais de quem bem faz para si faz. Em gratidão às pessoas mais bondosas que tenho encontrado na passagem pela terra, personificadas no homem de bem que foi o meu avô materno, Manuel de Jesus Ramos Leitão. Aos que, forçados à guerra, dela souberam colher amor convertido em bem-fazer. São terras afortunadas as que têm tradição e cultura. Não a tradição que, como alguém definiu com excelência, se transforma numa ditadura dos que morreram sobre aqueles que estão vivos, mas a que naturalmente toma raiz na alma comum de um povo com a sua perenidade imanente. É que continue ou volte a ser o caso de Manteigas. Cada um de nós é responsável pela sua guarda. Esta lenda, ou história, é uma das riquezas do seu património que eu descrevi como fui capaz. O hino da Imaculada Conceição é um cântico religioso capaz de despertar emoções elevadas a pedras da calçada. Quem alguma vez tenha estado na Igreja de Santa Maria, participando no encerramento das novenas a Nossa Senhora, recordará certamente o arrepio, qual carícia sublime, quando homens e mulheres, novos e velhos, que enchiam o templo do coro ao altar-mor, começavam o refrão: "Ó formosa rainha dos céus, esperança dos pobres mortais", com a entonação vibrante. Parecia que o céu nos caía em cima, esquecendo que éramos nós que ascendíamos até ele. Há momentos na nossa vida, religiosos ou não, que parecem elevar-nos ao sentimento de ligação a Deus. Creio que, nalguns desses, o senti. Daí a saudade. Disseram-me que, anualmente, se mantém a tradição deste cântico. Assim sendo, ponha em causa o que acabo de lhe dizer. Venha à Igreja de Santa Maria de Manteigas no dia 8 de dezembro. Deixe os preconceitos antes da porta e entre confiante. Mergulhe no templo e caminhe para dentro de si. Se o espaço não estiver a abarrotar de pessoas e de fé, imagine-o assim para se transportar aos anos da minha juventude. Quando chegar o momento, escute com os ouvidos e junte-lhe o seu eco interior. Solte as emoções. Chega de reprimir-se. Que tal? Gostou da experiência? O hino é a obra do padre Joaquim Dias Parente, referido já noutro contexto. Se não puder mesmo vir beber à fonte, deixe-lhe via internet a mostra possível em https://www.youtube.com/watch. V, sinal de igual, N, S, V, W, L, G, H, T, U, H, U. As obras de misericórdia, sete corporais e sete espirituais, são o repositório de atitudes altruístas que o Catecismo aconselha ao homem. Sem qualquer intento proselítico, que bom seria que os mundanais, e os que o não são, fizessem delas prática corrente. Não, não lhe deixo a lista para lhes evitar a curiosidade. Serra da Estrela. Nasci da amplidão de um gesto divino. Os céus e a terra, a água e o fogo cumpriram seu primeiro ato do destino e o universo jamais voltou a ser um todo. Fizeram-se os astros, a luz, a noite e o dia, os rios, os mares, as plantas, o pão e o homem, a tristeza e a alegria e a vontade, o dizer sim e o dizer não. Também nasceu o micróbio pequenino, o elefante gigantesco e o cruel felino. O parto foi tremendo. Ao som da trombeta angelical, saiu dos mares o dinossauro horrendo, enquanto Deus separava o bem do mal. E das fúrias de um vulcão, entre ígneas chamas saí, com um meteoro irmão que ficou pairando ali. E olhando o astro-fogo, os homens gemendo chamaram-nos estrela, que desde então fiquei sendo. Ao espaço, em lampejante tempestade, subiu o meu irmão. É a estrela do pastor. Para dar um rumo às coisas, apareceu a potestade que exigiu ordem ao mundo e aconselhou amor. Entretanto, em lavas furiosas o meu ventre ardia, até que lentamente arrefeceu. O sol, muito inclinado, mal luzia, e de frio todo o meu corpo tremeu. Depois, o gelo branco numa imensidade cobriu-me com um sudário, sem vida e sem idade. Depois, o astro-rei elevou-se no horizonte e o gelo foi fugindo derrotado, não sem que, em fúria, me rasgasse a fronte e me deixasse o ventre em dor dilacerado. Dizem, hoje, que é famoso e que é lindo de se ver este rasgão grandioso que tanto me fez sofrer. Chorei do alto do meu monte e deixei lágrimas fluir em eterna fonte. Depois do luto alvar, vesti-me de verde tinto. Vieram animais mordiscar-me com ternura. Mil ovelhinhas fofas foram chegando, balindo. Os homens saíram da planura e, para suster o pranto e o meu carpir, trouxeram plantas a crescer ainda, começaram a adornar-me e a vestir e acabei por ficar mais linda. Vieram mulheres embalando crianças, sorrindo, e a todos me entreguei com ternura e amor infindo. E os séculos voaram. Fui pasto, fui sombra, fui fonte, fui castelo romano e de mouros que em mim tombaram. Fui refúgio de rebanhos e de pastores do monte. Fui abrigo de lusitanos sem mostras de pavor. Fui tugúrio de animais ferozes e bravios. Fui repouso de poetas e prosadores. Fui vida de regadios. Fui sonho que alguns sonharam. E fui história que ainda não contaram. Um dia, parecia um pesadelo, um estranho sonho. Senti meu corpo fremir e vi um inferno medonho que meu manto e meu rosto estava a destruir. lembrou-me quando nascera. Mas este fogo não era criador. Quando acabou, minha beleza fenecera. Estava engelhada, negra. E ante no horror gritei pragas aos homens maus de que me envergonho e que acuso. No libelo da vileza o meu nome aponho. Dias e noites de sofrimento, manhãs e tardes de solidão, tristeza, revolta e desalento, e a ideia fixa, a recordação de homens loucos correndo e cuspindo o lume, queimando a esmo com o diabo no olhar, afrontando a humanidade e a natureza nume. Enquanto outros, com denodo a batalhar, tentam salvar-me, lutando contra o fogo e o vento, dando uma vida, o corpo e o sentimento. Depois veio a chuva, a neve e o granizo limpar-me as chagas negras e hediondas, e veio a primavera e o seu mistério antigo que o campo todo faz reverdecer em ondas. E veio a esperança com o amor à natureza. Fui esquecendo toda a má recordação e sonho agora reaver toda a beleza quando ouço os homens falarem florestação. Pode ser lindo o futuro. Dá-me o braço, anda comigo, que o meu corpo é o teu corpo, homem amigo.